A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Por isso Deus te chama para uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra. Seja fiel ao Senhor Jesus. Levanta suas mãos e diga para o Senhor: o meu melhor te darei, Senhor. Yeah. de Deus